Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Pois é, queridos amigos, está começando mais um Fuleiros Pop aqui para você e dessa vez um tema especial. Vamos falar aí de um universo que eu particularmente e todos os membros do Fuleiros gostamos bastante, que é a escrita e o seu universo. E para tal, né, já que é um tema que nós gostamos tanto, que a gente tanto aprecia, nada mais justo do que chamar aqui figuras de alta excelência, certo? Para conversar um pouco com a gente sobre isso aqui. Comigo hoje tenho aqui o pessoal da casa, Fred Reynolds. E aí, Fred, tudo bem? E aí, Gabriel, tudo ok. Mas eu fiquei com uma dúvida agora. Sim. Eu fiquei, porque eu faço quadrinhos. Sim. Quadrinho é literatura ou quadrinho é parque de diversão? Fiquei com essa dúvida agora. E pois é, então, e aí, e agora? A gente pode conversar sobre isso mais tarde, hein? Vamos tirar essa dúvida aí. Vamos. E convidados especiais hoje, certo? Estamos aqui vestindo o terno de gala para receber Pablo Casado. Tudo bem, Pablo? Como é que você tá, meu querido? Oi, tudo tranquilo. Valeu pelo convite aí, galera. Ô, oh, que isso. Pablo, conta pra gente aí um pouquinho de você, o que, que você anda fazendo, como é que tá as coisas. Então, eu sou roteirista de quadrinhos, eu moro em Maceió, Alagoas. Nos últimos 5 anos eu tenho escrito uma série chamada Mayra Annabelle, sobre duas funcionárias públicas que combatem demônios e outras criaturas sobrenaturais. E é excelente, diga-se de passagem. Valeu. Muito bom. O primeiro volume a gente lançou, tipo, independente do bolso mesmo, e graças à recepção do pessoal, a gente decidiu fazer um catarse a partir do segundo volume, e desde então a gente tem conseguido financiamento. E este ano a gente conseguiu financiar o Hora Extra, que é uma antologia com histórias curtas e alguns atores convidados. O Hector Lima, que colaborou com a Heavy Metal esse ano, a Camila Torrano. Tem uma galera aí também que a gente vai lançar agora em dezembro, se tudo der certo, na CCXP. E aí, meu Excelente. Trabalho basicamente é esse, é com quadrinhos, né? Sim. Legal, bacana. Junto com o Pablo, vem aí Felipe Barbosa. E aí, Felipe, tudo bem, mano? Quem não me conhece, eu sou o Felipe Barbosa, sou mineiro de Uberlândia, mas moro em São Paulo. Faz um ano que eu moro em São Paulo agora, exatamente. Vim para investir na carreira da escrita. Atualmente eu tenho um livro publicado apenas, foi publicado ano passado, que é o Editor Arqueiro, que é Os Quadros Completos, que é um romance de fantasia urbana, indico a todos. E atualmente eu tô aqui em São Paulo, trabalhando com outros projetos de escrita, né, e focando nos meus dois canais no YouTube, o Toda Voadora, onde eu debato sobre cultura pop, e o meu canal pessoal, Felipe Barbosa, onde eu destrincho fantasia e terror principalmente, tanto na área da literatura quanto na série, cinema, tudo. Excelente, isso aí. E para se juntar à trupe, temos Eduardo Spor. Eduardo, muito prazer aí, seja muito bem-vindo e se apresente pra galera que não te conhece. Beleza, galera, muito obrigado pelo convite aí, sempre bom bater um papo aí sobre literatura, sobre arte. Quem não me conhece, eu sou Eduardo Spor, sou escritor, nerd e também conto piadas sem graça. É isso, né? E essa abertura é bem famosa, diga-se de passagem, né, Eduardo? Eu já ouvi muito ela já. Eu gostaria que o Gabriel agora fizesse piada de nerd aí agora. Hoje não. Hoje esse lugar não é meu. Hoje esse lugar não me pertence. E é isso, depois dessas apresentações maravilhosas. E antes de começar o episódio, leitura de e-mails e feedbacks. Senhoras e senhores ouvintes do Fuleiros Podcast, hoje sou eu que estou aqui para dar esses recadinhos rápidos aí para vocês. Hoje eu vou fazer a leitura do feedback, vai ser coisa rápida, porque o podcast está muito bom, esse episódio está espetacular e eu não quero tomar muito tempo aqui. Então, o primeiro recadinho que eu vou dar aqui é sobre os projetos do final do ano do Fuleiros Pop. Tá saindo aí o segundo volume da segunda edição do Fuleiros Pop The Fall. Para quem não conhece, a gente tem uma história em quadrinhos, e a primeira edição chama Fuller's Pop, The Battle of the Web Hater, e ela já está em produção, e ela deveria sair agora em dezembro, mas como eu tenho que escrever, desenhar, arte, finalizar e colorir sozinho, então vai demorar um pouco mais e provavelmente só vai sair lá para janeiro. Mas fiquem atento aí que logo, logo está saindo a segunda edição de Fuller's Pop, The Fall. E outro recadinho aqui, muito importante para vocês, é lembrando que a gente está com o Apoia-se aberto para financiar os cults. Se vocês não sabem, os selos cult são um selo que a gente tem onde a gente fala sobre cinema cult ou o que a gente considera cult, não vamos entrar aqui no mérito da discussão, mas é onde a gente discute filmes mais underground, filmes fora da mainstream. Então a gente faz um estudo, faz uma análise, uma dissecação da obra cinematográfica, e isso custa tempo. A gente está tentando se profissionalizar cada vez mais, ou seja, gravar com equipamentos cada vez de maior qualidade, e isso não é fácil, equipamentos de gravação custam caro. Então a gente está com esse projeto lá no Apoia-se, aberto para quem quiser ir lá, dar uma conferida, ajudar a gente para manter o selo cult funcionando, para a gente poder gravar pelo menos um cult por semana, porque até então o cult ele ainda não tem dia específico para sair, né? Então a gente queria transformar o cult em semanal, lançar pelo menos um cult por semana, de repente até lançar um episódio paralelo aí aos episódios convencionais do podcast. Para isso a gente vai ter que custear, já que a gente faz uma parceria com o pessoal do Clube do Filme. Então, para deixar tudo ajustadinho, a gente precisa de um orçamento para melhorar o equipamento de todo mundo, para pagar servidor, entre outras coisas que você já deve estar acostumado. Então, vamos direto ao feedback aqui, porque a gente já está estourando o tempo. O feedback que eu vou ler é do Adriano Jamel, de Brasília, né, morando atualmente em Washington desde 2017, ou seja, está morando lá já há quase 3 anos. O Adriano diz assim: o que eu gosto no Fuller's Pop é a quantidade absurda de assuntos. Em uma semana falam de saúde feminina e no outro de como é viver na Irlanda. Isso enriquece tanto a vida do ouvinte quanto a da bancada. Moro atualmente em Washington, D.C. Curti muito a ideia de entrevistas com imigrantes e suas realidades em cada canto do mundo. Sempre tive a curiosidade de como é viver na China. Se trouxerem isso, eu vou curtir muito. Valeu, é nóis. Então esse aí foi o feedback do Adriano Jamel pro podcast que eu gravei com o Lucas Vinícius na Irlanda, né? Ele tá estudando lá na Irlanda e a gente gravou um podcast sobre como é a vida por lá. Para quem ainda não sabe, a gente tem uma linha de podcasts onde a gente viaja, o Fuleiros Viaja, onde eu gravo com brasileiros que estão morando fora do Brasil, né? Então a gente tem muito Fuleiros Viaja ainda aí para vir aí em 2020. Tem Fuleiros Viaja Canadá, Fuleiros Viaja China, Estados Unidos e vários outros países. Então fiquem atentos que a gente ainda vai ter muitos outros Fuleiros Viaja chegando por aí, dissecando e mostrando um pouco mais da cultura dos países de uma maneira muito bem humorada. Então valeu aí, Adriano Jamel, pelo feedback, e continua ouvindo a gente, compartilha, manda o link do podcast no Spotify, pelo Facebook, pelo Instagram, posta no status, manda para os amigos via corrente WhatsApp, compartilha a gente, é importante para ajudar a gente a crescer e dar essa força aí para a gente. Então é isso aí, vamos direto pro podcast que tá amazing. Perguntar para vocês, e aí vocês se sintam à vontade aí, em quem quiser responder primeiro, da onde veio essa vontade de vocês de criar conteúdo, né? Principalmente conteúdo artístico aí que envolve escrita. O Fred, no começo do cast ali na apresentação, já lançou uma, né? Perguntando se literatura, se quadrinhos, né? Eu fiz uma referência à crítica do Scorsese lá do cinema, né? Sim, sim. Assim, eu acho que... Bom, eu já vou responder isso de cara. Eu acho que sim, né? Porque existe um trabalho literário em volta, né? Da arte. A HQ não é só arte, enfim, de ilustração, enfim, de desenho, de design. Mas tem também toda a parte de roteiro e, querendo ou não, roteiro é literatura. Eu gostaria que quem respondesse também englobasse isso na resposta de vocês. E aí, como é que vocês começaram? De onde veio esse desejo por criar arte? Como a gente ia falar sobre escrita, né? Eu já esperei que em algum momento essa pergunta ia surgir. Ah, de onde veio o desejo por escrita? Sim. E eu pensei assim, gente, Eduardo Spohr vai estar no podcast. Como é que eu vou falar que eu comecei lendo Batalha do Apocalipse sem parecer um puxa-saco? Pô, mas é excelente. Não, é excelente. Pô, acaba sendo, mas, um desejo, né? Na verdade, a minha realidade com literatura brasileira foi uma coisa engraçada, porque na minha cidade, Uberlândia, em Minas Gerais, não é um polo, não é exatamente um polo cultural, né? Na minha infância, eu li bastante, só que na minha cabeça de 10, 11, 12 anos, eu nunca consegui encarar a realidade de que era possível alguém ser escritor, né? Eu lia praticamente literatura estrangeira só, porque livros lançados nacionalmente geralmente não chegavam nas livrarias da minha cidade, né? Então eu já só tinha lido o básico de todo iniciante de ficção, de Harry Potter e do que vem, o que vem em diante. Uhum. E aí, um dos primeiros autores nacionais que eu li aos 15 anos de idade foi o Eduardo, né? Eu li Batalha do Apocalipse. Se não fosse autores de literatura que a gente lê na escola, né? E aí eu falei assim, gente, não é que existe data você ser escritor no Brasil? Eu falei, não, agora eu quero começar a escrever minhas próprias histórias, né? E aí eu comecei. A literatura que você escreve no ensino médio mesmo, escreve, vai passando com os amigos vão curtindo. Eu falei, gente, acho que é isso que eu quero fazer da vida. já começou ali o tesão já, né, pela escrita. Mas exatamente. Eu queria comentar, agradecer o que o Felipe falou. Antes de mais nada, fez eu me sentir super velho, né? Não foi a intenção. Eu tô brincando. Tô só pra descontrair. Mas só queria comentar uma coisa em relação ao que ele falou, que eu acho um ponto muito interessante. Nem falando dos meus livros, nada disso. Mas eu acho assim, que a literatura tem uma propriedade que às vezes a gente... Alguém chega pra mim e fala, eu não gosto de ler. Eu acho que isso não existe muito. Na verdade, o que faltou para essa pessoa é encontrar o livro certo para ela, né? É como se você pensasse assim, você ouvia alguém falando, eu não gosto de filme. Uhum. Como assim, não gosto de filme? Né? Ué, você pode não gostar de filme de terror, não pode não gostar de um tipo de filme específico, mas não existe não gostar de filme. Você pode até não gostar de cinema, não pode até não gostar de ir ao cinema, mas a arte em si, enfim, não vejo muito problema. E eu acho que a gente se descobre como leitor antes de se descobrir como escritor, quando você descobre um determinado livro que você curte, e para isso às vezes é preciso coragem, porque existe toda uma, muitas vezes em alguns círculos e tal, existe toda uma, vamos dizer assim, uma aura em volta da literatura. Você tem que ler tal tipo de literatura, tem que ler aquele, se você está lendo os clássicos, se você tá lendo, na verdade eu não tenho nada contra os clássicos, até porque eu hoje em dia adoro os clássicos, mas assim, a questão é que muitas vezes a gente, eu acho que a leitura, a gente tem que obedecer à nossa vontade e não se preocupar muito com o que os outros pensam. Sim. Afinal de contas, entendeu? E é isso que leva você a ser muitas vezes, você, até hoje em dia, não tô nem falando de clássicos em si, mas até hoje em dia você pensa assim, pô, tem que ler aquele livro, que todo mundo fala daquele livro, mas às vezes você não curte outras coisas. E aí às vezes fica até com vergonha de dizer que tá lendo aquilo. Eu acho que o primeiro passo para você se tornar um bom leitor e depois escrever alguma coisa é quebrar essa barreira, entendeu? E aí o Felipe falou isso, que ele quer que também a literatura brasileira tinha esse preconceito, especialmente a literatura de fantasia, em volta, né? E foram essas pessoas, né? Como o Felipe, eu mesmo colocaria assim, como o cara que também estava no lugar do Felipe lendo André Vianco, por exemplo, antes mesmo de eu ser publicado, né? Eu também quebrei essa barreira do preconceito quanto leitor. Então, acho isso uma coisa muito importante para a gente se descobrir leitor antes de se descobrir escritor. Eu acho uma questão importante de ser colocada aí. Sim. Você fala sobre um ato de coragem, eu acho interessante. Eu acho que eu li isso naquele livro autobiográfico do Stephen King, sobre a escrita. Muito bom esse livro, eu recomendo aí para os ouvintes e para a galera que talvez não tenha tido contato. Ele fala um pouco sobre o processo criativo dele, e lá ele fala exatamente isso que o Eduardo falou, que a escrita, antes de mais nada, é um ato de coragem, né? Porque você tá querendo ou não se expondo, né? E de um jeito que a gente não tá acostumado a se expor, né? A gente costuma se expor como? Falando e tudo mais, mas assim, a escrita parece que é uma parada mais impessoal, né? Assim, uma coisa mais... parece que você se expõe mais assim, quando você escreve, né? E com certeza, né? Precisa ser um leitor para, antes de mais nada, ser um escritor. E você, Pablo, como que começou essa brincadeira aí? Tá, eu vou começar pelo final, essa parte do que o Eduardo tava falando, e vocês comentaram agora sobre o Stephen King. Como a minha formação é de roteirista de quadrinhos, eu aprendi basicamente com o Warren Ellis, né? Ele tinha uma coluna no Comic Book Resource e tem uma série, acho que são de 3 ou 4 edições da coluna, onde ele ensina a fazer quadrinhos, né? É o manual de roteiro do Warren Ellis. Logo no começo ele diz: guarde todos os seus quadrinhos e vá para a biblioteca, vá ler os clássicos, vá deixar o que os grandes autores fizeram. Que é basicamente isso, a coisa do ler os clássicos e tudo mais, você saber como, ele fala, como os adultos escrevem ficção, né? E aí, quando eu li esse manual, já vinha de uma necessidade, porque quando eu comecei a ler quadrinhos com 12 anos, eu queria desenhar, na verdade, e não escrever. E dos 12 aos 17, eu pratiquei, e não fui pra frente. E aí, quando eu percebi que eu me interessava mais em criar as histórias daqueles personagens que eu rabiscava, do que desenhar de fato. E aí foi quando eu comecei a escrever. E aí no começo foi prosa, porque não conheci nenhum desenhista e, né? E precisava praticar, né? E então, veio daí essa necessidade. Tem as coisas assim, de, tipo, minha mãe foi que me levou pro cinema a primeira vez. Eu assistia muita série de TV com meu pai. Minha avó, quando... eu passava muito tempo na casa da minha avó também, quando era criança. Então, quando ela tava fazendo alguma coisa ocupada, ela me deixava na frente da TV com uma panela e uma colher de pau. Então, eu ficava fascinado pela TV, assistindo desenho. Então, eu acho que tem vários fatores que me levaram a querer contar histórias, né? Os quadrinhos meio que vieram porque, na época, eu assistia o desenho do Homem-Aranha, dos anos 90, na Globo, né? E começou a repetir. E aí, eu queria ver novas histórias e acabei indo pros quadrinhos. E aí, foi quando eu comprei a primeira edição e disse, não, eu quero fazer isso aqui. Foi uma paixão, né? Amor pela primeira vista, assim. É. Fred, você que é o representante aí da casa dos quadrinhos, e aí, como é que foi? Eu, como todo bom e velho nerd, né, eu comecei lendo quadrinhos bem cedo. Comecei pelo Homem-Aranha, né, que eu acho que é muito popular, Homem-Aranha e Superman. E vendo aquelas histórias, o Marvel Way, aquela coisa toda, que era dos primeiros quadrinhos ali, com as histórias do Stan Lee, eu comecei a me inspirar bastante e eu sempre gostei de contar histórias. E eu queria contar essas histórias no formato que me era possível, que era quadrinho. E eu desenhava também. Obviamente que, né, um pouco mais simples o traço. Na época eu pegava muita inspiração ali do... O John Romita, o Romitinha, sempre pegava muita inspiração ali e tal. Romitinho, dos íntimos, né? E aí a partir do momento que eu estabeleci um traço, né, que é meu, porque você sabe, né, quem ilustra sabe, quem desenha, que você tem o seu próprio traço, por mais que você tente emular outro, tem características suas, o traço é como uma assinatura. E aí eu decidi que não, eu realmente agora eu posso contar minhas histórias e desenhar minhas próprias histórias e posso fazer isso. Então eu acabei, para mim, a questão de contar histórias, a questão de escrever, ela nasceu mais como uma forma de contar histórias mesmo, de manifestar algumas ideias, né, aquela coisa toda. E somando isso às ilustrações, eu escrever é bem complicado em ambos os casos, e por isso eu fiz aquela brincadeira no começo, né? Porque para mim quadrinhos ele tem total valor, tem o mesmo valor que a literatura clássica que a gente tem de prosa, livros, né? Prosa. Exatamente. Uhum. E a minha inspiração na escrita mesmo, né, nos quadrinhos, eu tive muita influência na questão da ilustração aí pelo Alex Ross, o clássico Alex Ross. Atualmente eu já gosto muito do traço do Ryan Otley, que é o cara que fez Invincible, que trabalhou junto com o Robert Kirkman aí no The Walking Dead. E na questão da escrita mesmo, no estilo de escrita, eu puxo muito ali do... não tem nada a ver, mas eu puxo muito do Rod Serling, que é, né, o criador, o produtor de Twilight Zone, a série original, lá de 1959 a 1964. Todo aquele... Então, vocês podem... Inclusive, eu, Gabriel, eu já te passei um HQ minha para que te fizesse uma release pro site. Sim. Observa que tem sempre um tom meio noir, né? Aquela coisa muito pesada, aquela carga. Então tem muito disso, tem muito daquele clima noir, retrofuturista, aquela coisa toda. Então eu peguei muita influência ali do Rod Serling, do tipo de texto dele, somado a Asimov, né, que tem muita influência de ficção científica também, tem muita influência de Asimov. Então tem essas duas coisas aí, que foi esse amálgama aí que me levou a escrever. Salada, né, Fred? Exatamente. a tua criatura, né? O Frankenstein veio daí, né? Acho que esse é o conceito de qualquer um que cria arte, no final das contas é isso, né? Exatamente, um amálgama de muita coisa junto. E por isso que você tem que ser um grande consumidor de cultura pra poder enfim, criar a sua própria, né? Exato. Tem muita coisa, né? Que tem aquela clássica, que até é um clichê de dizer que nada é 100% original, né? A gente sempre pega influências, a gente sempre faz homenagens ali, então sempre... Mas a questão é, precisa ser 100% original sempre? Rola essa crítica, né? Eu, particularmente, se bem escrito pra mim, não há problema, né? O que vocês acham? Vocês ficam com medo de cair nessa, do clichê, assim? Fala assim, putz, será que eu tô sendo repetitivo? Esse tema aqui de novo? Será que as pessoas vão me ler se eu escrever sobre isso? Rola isso na hora de criar? Sim, às vezes é meio que de forma inconsciente, né? Quando você... Às vezes você se toca, é tarde demais, ou então quando você passa por um amigo e diz, isso aqui lembra alguma coisa. Uhum. Hoje eu acho que eu tenho menos medo, justamente por essa questão da consciência, né? De saber que se eu for fazer isso, é porque eu quero trabalhar esse conceito, essa história que já foi trabalhada, porque o que torna ela, digamos, original é a voz do autor, né? Nos quadrinhos aqui no Brasil, a gente tem um problema no caso da galera que quer fazer super-herói brasileiro, então... Acaba sendo aquela punheta, aquela emulação do quadrinho americano. Sim. Quando não precisa, eu acho que dá pra fazer. Não é muito a minha praia, apesar de alguns dizerem que Mariana Belli é um super-herói brasileiro, né? Mas não é a nossa intenção, nem minha, nem do Thales. Mas, por exemplo, um exemplo recente é o My Hero Academia, que é um mangá e que tem um desenho e que é uma das melhores coisas super-heróis que surgiram nos últimos anos e é japonês. E tem coisas da cultura japonesa, né? Ele soube pegar o quadrinho americano e traduzir isso pro Japão. Eu acho que é isso que falta, às vezes, aqui no quadrinho brasileiro. A gente, quando quer fazer alguma coisa que já é um estilo, um gênero consolidado lá fora, é saber como dar o... jeitinho brasileiro, digamos assim. Sim. Você não acha que isso é um start? Por exemplo, pô, já que a gente não tem nada 100% assim, original daqui, porque não é uma cultura que nasceu aqui. Tá, posso estar falando muita bobagem porque eu não sou especialista em quadrinho. Mas assim, vamos supor, quem lê quadrinho nacional tá acostumado com o quê? Sei lá, Turma da Mônica, que é o que fez, que explodiu, assim, de uma maneira gritante, assim. E aí que é uma coisa mais infantil e tudo mais. Será que essa coisa de copiar esse formato gringo, principalmente norte-americanizado, pelo menos um start, assim, de você dar voz aos artistas, assim, e depois a gente pensa em tentar modificar isso de alguma maneira? Cara, eu acho que é, mas tem o problema de, tipo, ser a emulação pela emulação. No caso, você falou da Turma da Mônica, o Maurício, ele tinha um gap, né? As crianças iam envelhecendo, iam abandonando a Turma da Mônica e iam pros mangás. O que foi que ele fez? Criou a Turma da Mônica jovem. Então ele não tava mais perdendo esses leitores que envelheciam, porque eles continuavam lendo a Turma da Mônica. E aí ele também tem as gráficas em MSP. Então, assim, tem todo um caminho que esses leitores, eles sempre vão continuar consumindo as coisas do Maurício de Souza. Eu acho que além disso, óbvio que, tipo, às vezes o Semola, mas o problema é que eu acho que a gente já passou por isso. Nos 90 a gente tinha muito quadrinhos que, sabe, principalmente na época que a Image estourou aqui no Brasil, da galera que queria fazer a coisa na mesma linha, né? Desenho fodão, um color digital que saltava aos olhos, mas com um roteiro super raso. E isso não foi pra frente. E hoje, com financiamento coletivo, com custo de gráfica, que é muito mais em conta do que já foi um tempo, a gente tem uma diversidade incrível de produções aí que não precisam necessariamente ser super-heróis. Eu acho que a gente precisa fazer quadrinhos. Se vão ser super-heróis ou não, mas acho que a gente já deu um salto muito grande nos últimos, sei lá, 10 anos. Você ia falar, Fred? Assim, eu ia falar que é uma evolução natural, né? Eu comecei lendo Marvel e DC como todo mundo, e comecei escrevendo quadrinhos de super-heróis. Então era sempre aquela mesmice de um super-herói obscuro que usa uma capa negra e tal. Claramente uma alusão aos heróis clássicos como o Batman, heróis urbanos. Mas existe um momento de maturação, né, em que você evolui. E no meu caso, eu conheci o quadrinho europeu, né? A partir daí eu conheci as obras do Jean Giraud, que é o nosso consagrado Moebius, através lá do Metal Hurlant, que é um quadrinho espetacular de sci-fi, ficção científica. Aliás, muito dos meus quadrinhos de ficção científica bebem do estilo visual do Jean Giraud. Atualmente tem o Jeff Lemire também, que trabalha, tem até um quadrinho onde ele faz uma metalinguagem, ele explora de forma metalinguística o quadrinho clássico do super-herói da Era de Ouro, que é o Black Hammer, espetacular. Então você vai evoluindo, né, dentro do próprio gênero, você vai desconstruindo isso, e é uma evolução natural. Sim. Né? Eu, por exemplo, não consumo mais quadrinhos de super-heróis hoje, consumo bastante quadrinho europeu, de ficção científica, até porque tem uns filmes, né, Fred? Por que você vai ler isso, tá no cinema, né? Exatamente, ninguém lê um quadrinho mais super-herói, né? Os filmes, os quadrinhos hoje de super-heróis estão se retroalimentando do cinema, né? Ai, vemos que existe uma preguiça assim inacreditável em querer também consumir produto impresso, né? Vocês não acham? Ou eu tô falando bobagem? Não é mais difícil de vender, principalmente, assim, um produto impresso? Seja ele literatura ou HQ? Sim, com certeza. Falando sobre essa questão do material impresso, junto com a questão que a gente estava discutindo antes, da questão de originalidade ou não. Hoje em dia, você ser escritor, quadrinista, ser artista como um todo, envolve muito você entender qual é a geração com a qual você está se comunicando, né? Uhum. Sobre a questão de originalidade. Eu vou falar em nome aqui de autores de fantasia, até porque nós aqui estamos todos entre autores e quadrinistas de ficção, né? Uhum. É muito complicado, ainda mais com a geração atual, hoje em dia, você querer trazer uma obra de fantasia que seja completamente original. Uhum. Primeiro porque dentro da fantasia já é difícil você trabalhar com seres, com mitologias que não sejam referências a outras obras ou mitologias que já não existam, uhum. né? É muito difícil você falar, eu vou criar um universo e um mundo completamente do zero. Uhum. Você vai acabar se baseando em alguma coisa que já existe. Mas a questão é que eu acho que esse nem deveria ser o foco dos autores, porque a geração de hoje em dia, que é a geração que está acostumada com a internet, que está acostumada com a informação rápida, o entretenimento para eles querem algo que eles possam pegar, consumir e se entreter com aquilo de forma rápida. Então, eles pedem muitas vezes que você entregue na mão deles um conceito, um clichê que eles já conheçam, né? Então, você entrega para eles uma criatura, seja um dragão, um feiticeiro, um super-herói, que eles já conhecem o básico, e aí você mostra como que você faz aquilo de forma original, uhum. né? Então, eu acho que isso casa tanto com a questão, porque, por exemplo, se você entrega os autores com os quais acho que a maioria de nós aqui, por exemplo, começou a se interessar na fantasia, vamos pegar o Tolkien aí de exemplo. Uhum. Tô apaixonado por Tolkien, mas hoje em dia, se um autor busca ser tão descritivo e ser tão extenso como o Tolkien era, uhum. né, ele não consegue se comunicar com o público de hoje em dia, porque quando o Tolkien escreveu, ele, por exemplo, se ele ia descrever um dragão, ele precisava construir na cabeça das pessoas o que era um dragão, qual o formato de um dragão, não era uma imagem que as pessoas tinham pronta na cabeça. Uhum. Hoje em dia, se você vai escrever no seu livro e você escreve dragão, as pessoas já entenderão o que é, simplesmente uhum. pela palavra. Uhum. Então eu acho que isso se comunica tanto com a questão da originalidade quanto com a questão do material impresso. Hoje em dia, o material impresso está tendo que se reinventar de várias formas. Né, tem vários autores que estão pegando seus livros e transformando em audiobook, que estão fazendo livros e determinados capítulos são em vídeos. Né? Todo mundo está tendo que se reinventar, porque a gente tem que continuar incentivando a literatura, incentivando o gosto pela leitura. Uhum. Só que isso não impede que a literatura se reinvente de outras maneiras, sabe? Entendi. Se comunicar com essa geração que a gente quer atingir. Mas você não acha que esses novos formatos que você citou, você não acaba perdendo um pouco do que a literatura propõe? Que é realmente essa pausa para você ler alguma coisa e ter essa experiência da leitura? Eu sou muito daquela questão assim, de que a gente deve manter, a gente deve continuar incentivando a leitura, uhum. mas a gente também não pode ter essa mente fechada em acreditar que esses novos formatos não são literatura. Sim, por exemplo, a gente começou aqui o podcast com a questão de que quadrinho também é literatura, uhum. né? Se quadrinho também é literatura, por que que um audiobook não é, a partir do momento que alguém entendeu, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre incentivar, estimular os leitores, estimular todo mundo para que todo mundo consuma várias formas de arte, sabe? Você não consumir só literatura em prosa, não consumir apenas quadrinhos, não consumir apenas vídeos ou áudio. Você conseguir consumir uma diversidade. Entendi. E o que você pensa sobre isso, Eduardo? Olha, eu acho que a literatura tem essa propriedade que eu acho muito interessante de aproximar, eu acho que a mídia, no caso, né? Eu acho que, claro, você tem, por exemplo, o cinema, que tem toda aquela questão visual e tal, e é muito interessante. É uma equipe trabalhando juntas, né? É muito mais rápido, tem o som, tem a imagem, tem os atores. É uma coisa maravilhosa. A literatura, ela é muito simplista, no melhor sentido possível. Ela perde nesse ponto, mas ela ganha em outro. Uhum. Porque a literatura, na verdade, ela é uma... Várias coisas. Primeiro que ela é uma construção em conjunto, né? Então, por exemplo, você... muitas vezes o autor... Ele, na verdade, ele te dá as ferramentas e o leitor que constrói. né? Diferente de muitas outras obras de arte. Na verdade, o leitor constrói tudo, né? Então, assim, é até interessante na literatura, muitas vezes, você até pode passar por cima de alguma coisa que o escritor colocou, porque você acredita que é mais interessante. Por exemplo, a descrição de determinado personagem. Por mais que o autor tenha descrito todo o personagem direitinho, de repente você não pensa nele de uma outra forma e vai embora, porque aquela coisa é a que você bolou na sua cabeça. Então isso que é uma coisa que eu acho que é bem característica da literatura em si, e também é de ser uma coisa muito íntima. Primeiro porque você pegando aquele texto é tirando, ok, vai ter uma revisão, vai ter uma edição, mas em tese é aquilo que está vindo direto, né, do autor para você, sem passar por nenhum filtro. Em um livro, geralmente, você lê sozinho, né? Você, de repente, vendo um filme ou coisa do tipo, escutando alguma coisa, você pode colocar no carro, ouvir e tal, e várias pessoas estão consumindo aquilo junto com você. A literatura é muito rara, a não ser que você abra uma página, a pessoa esteja do teu lado lendo, é muito difícil acontecer. Então, aquilo cria uma cumplicidade muito especial entre o leitor e o autor. Tem um amigo meu, Ednei Silvestre, ele é repórter da Globo, já é um cara mais velho e tal, e também é escritor. E ele me conta assim que quando as pessoas abordam ele, ele sabe justamente quando é que a pessoa vai falar que vem da literatura e vem da televisão. Então quando o cara vem, ah, te conheço pela televisão, vê a tua reportagem lá do World Trade Center, pô, você é legal e tal, é uma coisa. Quando a pessoa vem falar com ele porque leu o livro, é um outro nível de profundidade. Uhum. Porque ela leu ali o personagem também tem um pouco de você ali, e aquilo toca a pessoa de uma forma muito particular. Então acho que essa é uma característica muito singular da literatura, e não é que ela seja pior nem melhor do que nenhuma outra mídia, é apenas uma característica singular dela, né? E as outras mídias também têm suas características interessantes também. Você acha que a literatura então ela é mais imersiva nesse sentido? Eu acho que sim, e foi o que você estava falando, pelo menos eu acho isso, né? Que realmente a literatura ela talvez seja menos popular, aí no caso, né, as coisas que são, não vou dizer problemas, mas eu diria assim, que são, você tem outras mídias que são de mais fácil consumo, né, uhum. Como o próprio cinema, claro, se bem que é difícil falar isso, tem filmes que são muito difíceis de você compreender, entender, também não tô querendo colocar o cinema nessa categoria também, de uma coisa mais simples, né, por aí, mas a literatura realmente você precisa ter uma imersão, né, eu acho isso bom, cara, eu acho isso é bom que tem para vários gostos diferentes, né? Entendi. Você precisa ter uma concentração para você assimilar aquilo, uhum. Né? E né, te ajuda o processo de concentração e tudo mais. Então, acho que ela é bem imersiva, sim. É isso. Vocês estavam falando sobre... Lá no começo, a gente falou sobre consumir os clássicos, né? E aqui eu acho que a gente tem, na maioria, consumidores e leitores e produtores de conteúdo fantástico, certo? Tô errado? Acho que não, né? Literatura fantástica eu acho que é o ramo de todo mundo aqui. Tem bastante clássicos nacionais, vamos dizer assim, e da América Latina que tratam de literatura fantástica e mesmo assim, mesmo esses não ganharam tanto espaço assim popular, né? Claro que pela academia sempre ganharam porque, enfim, né? São grandes autores. Mas eu acho que se fosse mais... vou usar o exemplo aqui, que é o 100 Anos de Solidão, né? Do Gabriel Garcia Marques, que é um livro de realismo fantástico, então... O que é o realismo fantástico, né? Aí os escritores podem me ajudar nisso. Ele mistura a escola realista, né, da literatura, que fala mais sobre, de linhas gerais, do dia a dia, enfim, do que acontece realmente. Tem principalmente 100 Anos de Solidão, tem um caráter histórico bastante, bastante fundamental, assim, e mistura isso com a coisa da fantasia, assim, né? Acho que era não lembro agora se foi o Felipe, né, que falou que não tem como a gente criar um mundo, assim, do zero, tudo mais, tá cada vez mais difícil ser original, né? Mas assim, esses caras lá no começo, eles realmente não precisaram criar um mundo, né? Que eu acho que é o que tá muito acontecendo agora, assim. Você tem também, ó, por exemplo, Ana Flor e Seus Dois Maridos, que é, puta, conhecidíssimo, né? Teve até série de TV e tudo mais, que tem o caráter ali de realismo, mas também tem a parte da fantasia englobada, né? E eu acho que é muito o que tá acontecendo, pelo menos tem uma tentativa hoje de voltar a dialogar com esse estilo de escrita, assim, principalmente, não sei o que tá acontecendo com a fantasia direito, feito, mas assim, a tendência de que até as produções cinematográficas, né, elas estão trazendo assim uma coisa mais próxima, mais verossímil com a realidade possível, mas ainda assim tentando resgatar essa coisa do fantástico, né? Eu acho que o Coringa fez muito isso, assim. Vocês acham que tá caminhando pra esse lado ou não? Ou tô falando bobagem? Cara, eu acho que, na verdade, isso é uma parada que não importa muito, assim. Eu acho, assim, que todos nós aqui, bom, até o... Queria ouvir a opinião dos outros, mas assim, eu acho que o que leva a gente a escrever um determinado gênero é você pensou naquela história, uma história que veio na sua cabeça, você pensou e quis escrever sobre aquilo. Eu não sei, pelo menos os autores que eu converso, ninguém planeja muito assim, vou escrever fantasia, vou escrever realismo fantástico, vou naquele nicho e tal. Entendi. Isso eu acho que importa mais. Para a própria livraria, para o próprio mercado. O mercado, uhum, no sentido das editoras. Quem consome? Das livrarias. Não, eu já acho que quem consome não. Eu acho que quem consome também não pensa assim. Eu não acredito que ninguém chegue numa livraria e fale, eu quero um livro, sei lá, eu quero um bom livro. Eu quero ler um bom livro. Ninguém está pensando assim. Se alguém te faz uma propaganda, fala, você gosta de tal coisa, então você vai gostar desse livro. O cara vai atrás e lê. O próprio leitor, ele é bastante eclético, ele está atrás de uma boa história. Né, pelo menos assim que a percepção e o escritor está atrás de escrever a história que ele quer escrever, sem pensar muito se aquilo é fantasia, se é ficção, coisa do tipo. Agora, o mercado, eu não acho também ruim não, mas o mercado é que fica mais preocupado em fazer essa, construir esses nichos, né? O que eu não como eu tô te falando, eu não acho que seja um problema, mas é uma coisa que, pelo menos do meu lado, assim, como lado de... Eu posso falar de duas perspectivas, como autor e como leitor. Nenhuma delas é uma... Isso é uma questão, pelo menos pra mim, sabe? Então, eu concordo bastante que essa questão da classificação de gênero é uma coisa muito mercadológica, é muito coisa de editora mesmo. E eu tive uma experiência pessoal com o meu livro, porque em Os Quadros Complexos, eu misturo três gêneros no mesmo livro, né? Eu tenho três personagens e a história é contada por três pontos de vista e, intencionalmente, uma das personagens narra a história dela através de uma narrativa mais dramática, um romance dramático. O outro é completamente uma fantasia urbana, com elementos fantásticos. E o terceiro é um suspense policial. Como as três histórias não se encontram até determinado ponto do livro, em grande parte o livro é dividido nesses três gêneros, né? E quando o livro foi para a editora, essa foi uma discussão que perdurou meses. Qual que seria o gênero que eles colocariam no meu livro? E na época eu não conseguia entender por que que eles faziam tanta questão que o livro se classificasse em algum gênero, né? Por fim, eles acabaram classificando o livro como um romance inspiracional. E na época eu perguntei, o que raios é um romance inspiracional? Seja lá o que isso significa. Porque eu não sabia o que era. E a resposta mais sincera da minha editora, que eu nem sei se eu podia estar revelando ela aqui, mas vou revelar, ela disse pra mim que ela colocou romance inspiracional, porque se ela colocasse fantasia urbana, como era o meu primeiro lançamento com a editora, ela tinha medo que não vendesse. Porque ela falou assim, porque você sabe, né? Fantasia às vezes... Aí eu falei assim, mas você tá virando com um autor que ama fantasia e tá falando isso pra ele, mas tudo bem, né? E aí a experiência depois com os leitores do livro foi muito engraçada, porque eu já vi leitores meus conversando, e tipo, tem leitor que fala, é o Felipe Barbosa que escreve fantasia, né? E outro leitor que leu o mesmo livro, que é Os Quadros Completos, fala assim, não, o Felipe Barbosa escreve romance, não é? Então assim, os meus leitores não sabem o que eu escrevo, mas eu não faço essa questão também de buscar falar qual que é o gênero que eu escrevo. Sabe, eu gosto de escrever literatura, ficção, né? Ou não ficção também. E eu vejo que essa questão também não faz muita diferença para os leitores, sabe? Desde que eles estejam lendo, se estejam se divertindo, é o que mais importa. Como que vocês lidam com essa coisa da edição, da editora, com essa conversa, né? E de financiamento coletivo, como que foi isso? Principalmente porque no Brasil deve ser bastante complicado publicar coisas, né? Como que é esse processo? Como foi para vocês esse processo de chegar ali até a publicação oficial do teu produto, da tua arte? Como que foi? Eu acho que tem uma coisa em relação a isso da preocupação do autor e do leitor. Também vai, acho que vai de cada um, né? Tem a coisa do gênero, ela é importante porque tem as convenções e tem gente que gosta de determinadas coisas e quer trabalhar naquele gênero e tudo mais. Em relação ao a coisa da fantasia hoje tá nessa dominando, digamos assim. Eu acho que tem essa coisa do mercado, claro, porque aí a partir do momento que algo faz sucesso, as pessoas querem consumir mais daquilo, então editoras, estúdios de cinema, de TV, querem mais produtos daquilo, né? Então você vai ter autores que querem entrar nesse nicho aí. No meu caso, eu realmente também não tenho essa preocupação, apesar de sim querer ser, às vezes, ser um escritor de determinados gêneros. Apesar de eu estar escrevendo fantasia urbana, que é o que Mayara Anabelle é, fantasia urbana com aventura, eu sempre pensei que ia ser escritor de crime, e o meu primeiro quadrinho longo, na verdade, é um quadrinho sobre novela, que chama Sabor Brasilis. E no meu caso, essa coisa da publicação é ainda mais complicada no Brasil hoje. Até saiu numa coluna do Érico Assis, se eu não me engano, no blog dele da Companhia das Letras, que ele é tradutor lá. E aí ele fez um... meio que um... não, não foi ele, ele... saiu uma matéria na Folha, eu acho, tô confundindo as bolas todinhas aqui, mas ele foi que colocou lá um gráfico mostrando quantas editoras tinham publicado os quadrinhos nacionais e o número de independentes. Então a quantidade de independentes dá uma lavada no quanto as editoras têm investido no quadrinho nacional. Então assim, a gente só faz quadrinho porque a gente realmente ama aqui no Brasil, e graças ao financiamento coletivo é que a gente tem a cena que a gente tem, que ainda não é um mercado como é o literário. Aqui no Brasil, acho que tá o Eduardo, que é um exemplo disso, que tem uma carreira. A gente no quadrinho nacional, você vai ver a galera que tem carreira, a galera que tá trabalhando pra fora, basicamente, né? Ou quem trabalha pra Turma da Mônica, mas todo o resto é a galera que faz o negócio na raça e quebrando a cara. E acho que a dificuldade é essa. Meu primeiro quadrinho, que foi Sabor Brasilis, ele foi contemplado no PROAC, em 2011, se eu não me engano. A gente acabou conseguindo ser publicado pela Zarabatana Books. E Mayara Anabelle foi independente, assim. Ninguém acreditava. Hoje a gente já tá indo pra segunda reimpressão do primeiro volume, porque já acabou. E ó... chupa a sociedade, né? Pros padrões de outras das editoras, não são números astronômicos. Mas assim, dois autores que aos trancos e barrancos divulgam um negócio pelas redes sociais e vão nos eventos X, Y e ainda assim conseguem esgotar, enquanto a gente vê outros colegas nossos que ficam acumulando gibis em casa e depois de rodar, é uma vitória. O que é engraçado é que, tipo, quando a gente lançou o primeiro volume, tava começando uma discussão sobre empoderamento feminino na cultura pop, mais protagonismo feminino, e esse gibi protagonizado por duas mulheres e dois autores homens, um hétero e um gay, que tava aí todo mundo comentando. E quando veio o volume 2 e 3, a pergunta era: ah, mas aí vocês pensaram em alguma coisa de, tipo, como se tivesse sido intencional a coisa do empoderamento e tal, e de ter essa... Uhum. E tipo, não, porque a ideia original é do Thales, que é o desenhista, o Thales Rodrigues, porque ele foi funcionário público durante um bom tempo, ele gosta de mangá e anime, e ele misturou isso tudo e pensou nos personagens. Quando ele me apresentou a ideia, eu já tava buscando escrever quadrinhos que tivessem coisas da cultura brasileira. E pra mim, um funcionário público, assim como a novela, ele tem um... ele é um personagem muito forte no imaginário do brasileiro, né? E aí, sim, e aí quando ele falou que eram funcionários que combatiam demônios, eu disse, porra, isso é foda, vamos fazer isso. Então, essa coisa e esse apreço e o respeito que as leitoras e o público vê no quadrinho é porque... aí já é nosso, né? A gente entende e é como a gente se reporta a esse público. Não foi algo pensado mercadologicamente falando, né? Mas a pressão depois surgiu, né? Pra continuar e ver o que que ia dar. Mas aí não, mas não de quem leu, é isso? Você falou sobre isso, né? Rolou a pressão de quem publicou a história depois. Você falou depois lá no volume 2, 3, te perguntaram, pô, pra onde... isso daqui vai, vocês já pensaram em como é que isso aqui vai continuar? Sim, a gente já tinha programado até o quinto volume, mais ou menos, saber como ia terminar a história, né? Pelo menos o que seria o primeiro arco. E a gente foi tocando com um volume por ano aí, e graças ao financiamento coletivo a gente conseguiu. Acho que todo mundo aqui, né, publicou as coisas por financiamento coletivo. Você também, Felipe? Eu não lembro. Não, foi, eu né? não. Não, você não. Como que foi a tua trajetória? Então, a minha trajetória até hoje eu não sei exatamente como ela foi. Foi acontecendo as coisas. Eu comecei uma carreira às avessas, no seguinte sentido. Eu tinha vontade de investir na carreira, tudo, e comecei um trabalho bem pequeno na internet, que eu tinha a intenção de seguir a escada que todo mundo tem em mente, né? Começar com contos, começar escrevendo um blog, alguma coisa assim, para conquistar um público na internet e depois tentar alcançar uma editora futuramente, né? E aí teve o concurso, o Prêmio Pollen, que foi uma parceria da Pollen com a Arqueiro. E esse concurso aconteceu no ano... Já me perdi no tempo aqui em qual ano estamos. Estamos em 2019, o concurso foi em 2019, sim. E o prêmio do concurso era a publicação do livro, né? Então eu conseguia a publicação pelo concurso. Só que aí foi eu digo assim, que foi um espanto, porque quando eu cheguei na editora, a própria editora não sabia muito bem como lidar comigo. Porque assim... Eu cheguei numa editora que era uma editora com nome e tudo mais, só que sem público. As pessoas não me conheciam, as pessoas não estavam querendo... Ninguém queria ler o que eu escrevia porque ninguém me conhecia. Então eu tive que fazer todo um processo ao contrário, de tipo, já tenho o livro publicado e agora que eu vou ter que correr atrás desse público, né? Então eu tive que meio que fazer... O caminho ao contrário. Então, assim, todas as dicas que as pessoas me davam de como você conseguir primeiro o seu público para depois conseguir a sua publicação, eu tinha sempre que adaptar para a minha realidade, porque eu tinha que conseguir esse público, mas eu já tinha que estar vendendo, né? Porque eu já estava no mercado. Mas tem sido uma experiência, assim, se não fosse a internet, eu não sei como eu estaria fazendo, porque o que eu tive que fazer foi correr para... criação de conteúdo, principalmente no YouTube, para através do YouTube encontrar pessoas que tivessem gostos semelhantes com os meus, né? Que seriam as pessoas para quem eu divulgaria o livro. Então, assim, você fez quanto? Que ano foi? Que ano foi isso? O concurso ou a publicação? A publicação. A publicação foi no ano passado. Tá, e o concurso? O concurso foi em 2017. Tá, então já é mais recente, né? Isso, é mais recente. Uhum. E aí o YouTube, você fez um canal no YouTube, como é que foi? O canal no YouTube eu já criei ele na época do concurso, antes de saber que eu conseguiria a publicação. E aí eu busquei começar a falar de cultura pop como um todo, porque era algo que eu já gostava, né? E quando deu certo e eu consegui ter o livro publicado, eu decidi nichar o conteúdo do qual eu falava, né? Então é por isso que eu tenho dois canais atualmente, e no meu canal pessoal eu busco falar principalmente de fantasia, né? Então eu busco, por exemplo, lança filme baseado em Stephen King, né? Então eu trago personagens dos livros e destrincho eles para conversar com o pessoal, tanto com o pessoal que gosta apenas dos filmes, quanto com o pessoal leitor, né? E sempre, nos meus vídeos sempre tem aquela pontadinha de tipo assim, ah, você curte fantasia, agora vem conhecer o meu trabalho também. O famoso jabá, né? Guerrilha, né? Trabalho de guerrilha, né? Exatamente. A gente, assim, a gente não pode saber só escrever, tem que aprender a vender também. Sim. Então, na minha época não tinha financiamento coletivo, né, quando eu comecei, mas a gente fez também o que a gente chamava, que se chama hoje em dia também, até hoje em dia, de self-publishing, né? O financiamento coletivo não deixa de ser um self-publishing, né? Quer dizer, uma publicação que você faz independente, né? Que a gente próprio fez os nossos livros, né? No caso, no Jovem Nerd, a gente começou com poucas unidades, algumas unidades que eu ganhei num concurso. Depois a gente foi vendendo aos pouquinhos, foi vendendo, a gente foi pegando esse dinheiro e fazendo mais, né? De qualquer maneira, eu dei a sorte de ter ganhado esse concurso de 100 livros, né? Senão eu teria que ter um capital inicial para fazer pelo menos 100, para poder produzir mais e mais e mais e mais. Mas hoje em dia, é isso que é legal. O financiamento coletivo é justamente essa possibilidade de você... você não perde nada, né? Então, você... É como se fosse uma pré-venda. Quer dizer, as pessoas compram a ideia antes de produzir. Se não der certo, todo mundo recebe o dinheiro de volta e tal. Então, é uma coisa excelente que não tinha naquela época. Então, realmente é uma bela de uma saída bem, bem, bem interessante mesmo. Mas no meu caso foi assim, publicação independente, depois, mais tarde, que quando a coisa foi caminhando e foi indo bem, que eu fui contratado pela minha editora. Então, pelo menos essa foi a minha experiência. Antes mesmo de existir essas ferramentas de financiamento que ajudam bastante hoje em dia. Você chegou a mandar o conteúdo para alguma editora antes de tentar o financiamento ou não? Não, antes da gente tentar essa produção independente, né, self-publishing, eu mandei para todas as editoras, né? Uhum. E aí foi recusado por todas e aí a gente fez... Que coisa, né? A gente fez com nós próprios, né? Porque eu sempre digo, acho que tem muita gente que acha assim que, pô, de repente ser contratado para uma editora vai ser aquilo que vai fazer o cara deslanchar. E não é isso. Na verdade, não importa. Você pode ter a melhor editora do mundo. Você tem que ter os leitores. Você tem que escrever para os leitores e alcançá-los, né? Claro, tentar se comunicar com eles e ser lido. Isso que é importante. Uhum, que aí você pode até ser uma editora pequena, não importa. A questão é que não adianta nada você ter uma grande editora se você não tem leitores. Para você ter leitores, você tem que, lógico, ter um bom trabalho e correr atrás para divulgar também isso, né? Sim. É o trabalho de guerrilha, né? Puta, eu fico imaginando, principalmente naquela época, assim, que tinham muito menos ferramentas do que a gente tem hoje, né? Deve ter sido puta estresse. Ou foi divertido? Não, foi legal, porque aí que tá. Também foi uma coisa que até eu recomendo pras pessoas, é começar pequeno, né? A gente começou pequeno e a coisa sempre foi muito acima das expectativas. É claro que a nossa expectativa no começo, a gente vendeu 70 livros. É muito pouco, mas a gente esperava que não fosse vender nenhum, sei lá, 3, 4. E vendeu 70 rapidamente. Aí depois fizemos mais 500, depois fizemos mais 2 mil, 4 mil e foi indo aos poucos. Então, o que eu aconselho sempre para as pessoas é dar o passo do tamanho da perna, né? E sentindo o seu público. Porque também quando você vende aos poucos e o seu material é bom, o boca a boca ajuda muito a vender. Uhum. E você já tem um feedback também do seu público, né? Então, pelo menos, essa foi a maneira que eu fiz, né? E deu muito certo, né? A gente vê aí que, pô... Sim, sim. Não tem nem como falar que não deu, né, meu? Acho que o público que ouve a gente, assim, dificilmente alguém não tenha ouvido falar... em você e no teu material, assim. Principalmente porque é isso que eu acho legal da tua literatura, é muito acessível, assim, e eu acredito você pode me desmentir, fica à vontade, mas que ela foi mais ou menos, vocês já falaram que não existe esse pensamento e tal, mas assim, ela foi pensada, escrita de uma maneira a ser acessível, né? Porque o que interessa na realidade era uma boa história, né? Era você contar aquela história, e se a história é boa, ela funciona no final das contas, né? Assim, eu não pensei em escrever para ser acessível. Claro, eu queria ser lido, mas é porque talvez por vir da... Por dois motivos. Primeiro, por vir do jornalismo, né? Que eu sou jornalista, né? Era jornalista e tal. Eu acho que o jornalista tem essa... Não é nem capacidade, eu diria assim, esse... Também não é vício, essa maneira de escrever que procura, vamos dizer assim, escrever para as pessoas comuns que estão lendo. Eu acho que isso é uma coisa que eu trouxe do jornalismo. Eu acho que muitos jornalistas vão bem na carreira literária, talvez por isso. E talvez por eu não ser um cara assim também muito... Eu confesso que quando eu leio, eu não sou um cara assim de grandes... De entender muito a trama, tal, nem nada. E também nunca gostei, assim, de particularmente de livros que a escrita fosse muito seca. Né? Então eu preciso que... Eu, particularmente, quando estou lendo, eu preciso que o autor seja claro, tanto nas nessa parte de explicar as coisas e tal, quanto nas. E também ter descrições, na medida do possível, para que eu possa visualizar. Tudo que eu fiz, na verdade, era o que eu gostaria de ler. Né? Sim. Eu não estava pensando muito assim se era para ser acessível ou não. Mas aparentemente acabou sendo, né? Justamente pela linguagem que você estava acostumado a usar pelo treino do jornalismo, né? Exatamente. Não tem como você fazer jornalismo mas também, rebuscado. Por outro lado também, eu estou falando assim, de uma maneira que parece que, que eu já sabia de tudo, né? Na realidade também tem outro aspecto também, que é também observar as críticas também. Não dá também para você achar que... Porque da maneira que eu falei, vai parecer que eu fiz uma coisa por instinto e também... Não, pelo contrário. Eu acho importante não só estudar e continuar estudando, né, técnicas literárias, né, ir em seminários e fazer cursos com outros escritores. Tudo isso é importante para se aprimorar, né, e também escutar as críticas. E quando você escutar as críticas, logicamente, saber separar o joio do trigo. Tem críticas que são até, claro, que você não vai nem considerar que são agressivas e tal, e tantas críticas que são construtivas. Aí das críticas construtivas você separa. Pô, essa aqui realmente faz sentido. A outra, às vezes a crítica até é uma crítica, o cara chega a você com uma crítica até bem embasada e respeitosa, mas talvez não é que o seu texto seja um problema, é que aquela era a maneira que ele queria que fosse. Ah, entende? Tem muito isso, sim. E o cara não tá fazendo por mal, entendeu? Ele apenas, né, tem isso. Agora, esse aí é o joio. Agora, o trigo é o seguinte: tem gente que realmente contribui com críticas muito importantes e construtivas. E aí também você tem que, sabe, saber observar e tentar aprender com isso também. E melhorar, logicamente. Também não dá pra você desprezar, porque aí também não dá certo também. E vem muito crítica de fã, assim? Assim, eu gostaria que isso fosse desse jeito, não desse outro. O fã quer editar a obra de vocês, assim, com frequência? Como é que é isso? Olha, tem, mas isso é ótimo, na verdade. É sinal de que a pessoa tá envolvida com aquilo. Sim. Porque também se ela não tivesse essa... Às vezes tem um tipo de emoção, às vezes a pessoa fica revoltada com alguma coisa. Mas, é claro, tô dizendo assim, o revoltado, de novo, tem as críticas destrutivas. Essas a gente não pode nem ouvir falar, porque quando a crítica é destrutiva, não tem nada a ver com a sua obra. É a pessoa que tem algum problema lá, que tá frustrada com alguma coisa. Tô falando de críticas destrutivas, as críticas que a pessoa já vem te xingando, as coisas, você não aí não tem nada a ver. Quando a pessoa vem revoltada, mas no bom sentido, né? Por falar, cara, pô, como é que você matou aquele personagem e tudo mais? Não, aí é um bom sinal, porque é sinal de que aquilo envolveu a pessoa. Então que você chegou até o objetivo, conseguiu fazer com que a pessoa se envolvesse dentro da história, sabe? Ela não tenta, pelo menos, editar a tua história, né? Como seria a primeira crítica que você falou, né? O cara quer que você escreva do jeito que ele pensa. Se ele quiser editar a história, é excelente também. Porque eu acho que muitos escritores nasceram justamente porque queriam contar suas próprias histórias. Né? Ou autores, de repente, não precisa ser escritor, mas o cara é quadrinista, o cara que tem uma outra mídia também, sei lá, qualquer coisa, sei lá, que o cara queira contar uma história do próprio RPG, se o cara for mestre de RPG. Então a questão é o seguinte, o escritor quer contar uma própria história, daí que surge, às vezes surge uma coisa legal. Então às vezes é bom também você não curtir alguma coisa para aquilo te estimular a fazer diferente. Também. Já surgiu a ideia de você adaptar suas histórias para, por exemplo, outras mídias? Quadrinho, principalmente, já que a gente tem bastante quadrinista aqui? Olha, cara, é o seguinte, eu tenho um direcionamento que é o seguinte, por exemplo, você tem alguns autores que eles querem que a sua história, sei lá, se propague por todas as mídias, né, e para isso tem que delegar funções, né, por exemplo, um ótimo exemplo é o nosso querido, vocês falaram, Maurício de Souza. Pô, a obra dele não é mais dele, assim, tipo, você tem um estúdio cheio de gente fazendo aquelas histórias e fica excelente. Eu até peguei o exemplo dele para dizer que o que eu tô falando não é uma coisa negativa, muito pelo contrário, é uma coisa positiva, mas é uma escolha da pessoa, sim, né? Escolha da pessoa. Eu, particularmente, pelo menos até hoje, claro que eu posso mudar, lógico, no futuro, nada, né? Eu, particularmente, eu escolhi que tudo que eu fizesse ia ser, eu ia fazer, né? Claro, eu não sei desenhar, mas se eu tivesse um quadrinho, eu ia fazer questão de escrever aquele quadrinho. Sei lá, se tivesse uma série, por exemplo, da mesma história, quem sabe, não sei. Eu que ia escrever aquilo, né? Eu não gostaria de colocar na mão de ninguém. Isso não é uma... O que eu tô dizendo? Não é uma... Então, qual é o resultado prático disso? É que eu só consigo fazer um trabalho por vez. Sim. Então, por isso que você não vê minhas obras nas outras mídias e tal, porque eu geralmente eu sou focado em escrever romance, eu termino um, escrevo outro, termino um, escrevo outro, e no futuro tudo pode mudar também. Mas, pelo menos, né, eu, nesse momento, eu tenho esse direcionamento de trabalho. Né, tudo que... Entendi. Eu prefiro fazer pessoalmente e não delegar a outra pessoa. Tem coisas que eu delego, por exemplo, ó, como eu tô falando, desenho eu não sei desenhar, então tem o André Ramos lá que trabalha comigo, ele é o ilustrador das minhas histórias e tal, mas de qualquer maneira, né, em geral, pelo menos a parte de texto é comigo. Assim. Foi daí que então que... Porque eu te perguntei isso por conta da adaptação pro RPG, né, que eu vi. Eu nem sabia, cara, eu acabei descobrindo isso hoje. É de que tuas histórias foram adaptadas pro jogo de RPG, assim, né? Como que foi isso? É, quando a gente fez o último livro da trilogia, da série Filhos do Éden, né? Saiu em 2015, e em 2016 a gente lançou um guia ilustrado, né? Porque com todos os personagens, e aí a gente resolveu colocar também um capítulo de RPG ali, tinha acabado de sair a quinta edição do D&D, a gente gostava muito, fizemos essa adaptação, o que foi muito maneiro, porque essas histórias todas começaram no RPG, e agora pra fechar, elas se encerram também no próprio RPG. Então, esse ciclo fechado, eu fico muito feliz em ver a galera que tá jogando, porque é uma maneira de retornar, né? O RPG me ensinou muito, sabe? Então, talvez eu não seria escritor se não tivesse jogado RPG, talvez, quem sabe? Então, eu tenho muito a agradecer e você poder entregar isso de volta, ver que as pessoas estão jogando e dali podem surgir outros escritores. Poxa, cara, realmente é muito gratificante, sabe? Sim, imagino. E acaba sendo mais uma experiência aí pra você, né? Porque deve ser completamente diferente você pensar num romance e readaptá-lo ali pra um universo onde as pessoas podem vivenciar aquela história de uma outra maneira, né? Então deve ser do caralho mesmo, assim, parabéns. Eu só dando os créditos também ao Carlos Chimu, também que é e o Andrés Ramos, que fizeram essa parte junto comigo. Fred, meu pedaço de mau caminho, quer fazer alguma pergunta? Eu não sei o que falar, só tá cheio de monstro aí, cara, da literatura. Fiquei pequeno aqui, não sei o que falar, não. Não é possível que tenha uma pergunta pra fazer pros caras, meu Deus. É como ficar famoso e ganhar muito dinheiro, né? Ah, boa. Acho que essa é uma boa pergunta. E aí, quem vai querer responder? Uhum. Eu respondo essa. Então vai. Não pensando nisso, né? Aí, ó. Eu acho assim que quando você... Qualquer coisa que você queira fazer, pelo menos, eu vejo assim, né? Por exemplo, quero ser escritor, quero escrever um livro. O seu foco tem que ser aquilo. O seu foco tem que ser um trabalho bem feito para quem é quadrinista, né? Enfim, os desenhos, para quem... Os textos, para quem é escritor, é o próprio romance e tal. Aquilo que deve ser o seu foco total. O seu foco total deve ser no seu conteúdo. Ainda mais quem faz arte como quadrinho e literatura, o foco total no conteúdo. Se você ficar pensando, eu sei, você falou até meio brincando, mas existe isso, né? Existe uma galera que, por exemplo, tá escrevendo um livro, mas nada tá pensando não no livro, tá pensando em, pô, quanto é que vai ganhar a sessão de autógrafos, quantas pessoas vão, eu vou virar famoso, vou ser entrevistado na televisão. Essa é a fórmula certa de você ser um fracasso, porque você tem que focar sempre no teu conteúdo. Se você não tiver um bom trabalho, né, você pode... Eu já fui publicitário também. E o que a gente costuma falar na publicidade, que é o que a publicidade pode fazer para um produto, para um produto ruim, é destruí-lo mais rapidamente. Então, se o seu produto for muito ruim, for ruim, não tiver qualidade, não adianta, cara. Você pode colocar ele em qualquer mídia, pode fazer o que você quiser, ele vai ser um fracasso. Agora, se o teu conteúdo for bom, claro que a divulgação é importante, existe isso também, mas tem que ter um bom conteúdo. Então, é sempre focar no que você está fazendo, no seu trabalho. Não ficar pensando em quanto você vai ganhar, ou, claro, quando você for contratado com uma editora, você vai ver o contrato, você tem que fazer o melhor contrato possível. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é o foco, né? Você tem que focar no seu conteúdo, no seu trabalho, e não ficar pensando, sabe, se vai ser famoso, se não vai, entendeu? Porque aí você vai desviar a sua atenção completamente. E se divertir, né, também, porque afinal de contas, já que você quer divertir pessoas, que você se divirta primeiro também, né? Acho que não dá pra você... Porque senão acaba caindo, né? Eu acho que o processo principal é esse, a gente tem que gostar do que tá fazendo. Pra mim, a escrita de quadrinhos, né? Fazer quadrinhos é diversão, é divertido, é fazer aquilo. Projetos futuros, como é que anda aí? Vocês têm em mente publicar novas histórias, escrever novos produtos? Como é que tá aí esse planejamento daqui pra frente, né? Imaginando que a obra de vocês ainda tem muito... Vocês têm muito a contribuir ainda pra gente. Qual que é o projeto aí de vocês pro futuro? O futuro próximo é sobreviver à próxima edição da CCXP, agora em dezembro. É importante. É sempre uma saga participar do evento. É muito legal, mas é muito cansativo. Sim. Torcer pra que o lançamento do Maiara na Baile Oresta seja legal e que o quadrinho, depois do evento, ele continue aí os passos dos volumes anteriores. A minha ideia é ano que vem lançar algum outro quadrinho. Tem um quadrinho que o roteiro tá meio travado nos 3 anos, mas eu quero ver se ano que vem eu boto ele pra frente. É uma coisa que não tem nada a ver com fantasia urbana nem nada, é uma coisa mais pé no chão. Uhum. Quero ver se faço financiamento coletivo também. A gente, mas é um derivado do Mario Annabelle, que é o game que vai ter para celular, que ano passado a Schoolfish Studios, que faz games, que é a edição de São Paulo, eles foram contemplados no edital, e o jogo que eles escolheram para fazer foi o jogo baseado no Mario Annabelle, que vai ser o Mario Annabelle e o Demônio da Garoa, que tem que ficar pronto até dezembro, se eu não me engano, e eles estão na reta final, e eu tô bem ansioso, nós estamos bem ansiosos para ver o jogo aí, que é uma forma da... do quadrinho ter, sair um pouco do nicho, né, dos quadrinhos e chegar a novas pessoas. E por enquanto é isso, eu quero poder colaborar mais com a cena, porque cena de Maceió fica muito difícil, tudo tá muito concentrado em São Paulo. Acho que não é um problema ser concentrado em São Paulo, acho que é um problema às vezes achar que tudo tem que ser resolvido em São Paulo. Sim. A própria CCXP mesmo esse ano vai ter mais de 500 mesas no Arts Alley, e tem muita gente de outros lugares do país que estão indo pra lá pra lançar seus quadrinhos, e então isso é uma prova de que tem muita gente fazendo quadrinhos fora de São Paulo, e a gente precisa profissionalizar essa cena. Eu não sei como, eu espero ser uma das pessoas que possa colaborar com isso aí. Dentro dos meus planos está isso aí. Boa, não, mas vai conseguir sim, a gente aqui do Fuleiros torce pra você, a gente tem inclusive o público do Nordeste aí, o Fred, como nosso representante, junto com a Ana, tenho certeza que se precisar, a gente tá aí sempre divulgando, se possível, e quando sair esse game aí, cara, por favor, nos contacte que a gente se volta pra falar dele. Bom, meu projeto agora, embora eu tenha falado da questão de não se definir em gênero, né, eu tô abraçando a fantasia de vez, deixando o romance inspiracional de lado. Sim. E... bom, eu não posso revelar muito ainda. Olha só, projeto, só temos mistérios, hein? mistérios aí. O projeto tem um nome que é... O nome do projeto é O Diabo Comeu Minha Língua. Por isso que você não pode falar, né? Inclusive. Um exatamente. Ótimo que você e ele vai ser um projeto misto que vai envolver um livro, um romance publicado, mas que vai lidar com um universo compartilhado onde... Eu vou tratar da história de alguns personagens desse livro e de outros personagens em outros formatos de mídia, principalmente no YouTube. Né? Então é uma proposta diferente, que eu estou contando com a ajuda de algumas pessoas, de ilustradores e tudo mais, e espero que dê certo aí. Então fica o convite aí também para você, lançando aí, quando puder contar mais coisas para a gente, tá convidado a voltar aqui no Fuleiros. Com certeza. E a gente divulga aí o trampo, beleza? Vale. Eduardo Spohr, muito de nada. Eduardo Spohr, como é que tá o futuro aí? Beleza, o futuro está no passado, na verdade. É isso. Porque eu, depois de escrever alguns romances de fantasia aí, eu vou arriscar escrever aí alguns... um romance histórico, né? Será ambientado aí na época da Roma Antiga. E já comecei a escrever, cara. Já comecei a escrever e espero que esteja pronto em 2020 aí. Estou trabalhando pra isso. Olha só, pertinho. Tô torcendo pra que dê tudo certo. Até lá. Ah, então tá bom, ó. 2020 aí, o Eduardo aí vai lançar. Mas o livro fica convidado. Convite aí de novo pra você, quando lançar, tá mais do que convidado aí a voltar aqui no Fuleiros e falar sobre o projeto novo. Maravilha, certo? Obrigado. Boa, tá certo. Fred. Opa, bem, eu tô com o quadrinho digital que eu vou lançar ano que vem aí, que é o Space Beholder, que ele vai trazer aí, na verdade, alguns contos em forma de quadrinhos que se passam no mesmo universo, só que são contos diferentes, né? Tem o Isolated, tem o Strangers, o Long Red Night, que é um conto assim bem, bem noir, com aquele clima detetivesco e um retrofuturista, When They Arrived, Who I Am e Glimpse. E são contos de ficção científica que, apesar de se passarem no mesmo universo, eles normalmente não se tangem. E as histórias são bem ontológicas, né? Cada história tem um começo, meio e fim, e ela acaba. É ficção científica e terror, né? Tem até... Então, a ideia desse quadrinho tem um conteúdo político, inclusive, bastante forte. O projeto é para ele sair do meio que ano que vem. Aliás, no meio do ano que vem, né? Ali no, em junho, julho. Totalmente digital. Olha só, 2020 tá cheio de novidades aí, hein? Todo mundo se movimentando. Pablo, aproveita e já manda teu jabazinho ali, onde as pessoas te encontram nas redes sociais e tudo mais, e onde elas podem te ajudar com os seus projetos. Então, quem quiser ler Mayara Annabelle, nosso principal canal de comunicação hoje é o Instagram, então é Mayara com Y e Annabelle com dois N's e dois L's, Mayara Annabelle tudo junto. No Twitter é Pablo Casado, tudo junto, não confundir com um deputado espanhol desgraçado que todo mundo me marca achando que eu sou ele. Ah, excelente. Quer dizer, não, né? Mayara Annabelle, É, não, não é. Não. Até é. Porque vai ter eleição em breve. Nossa. E ele tá concorrendo, tá um saco. Meu Deus. É, quem quiser comprar Mayranabelle, tá disponível na Amazon. E a gente tem uma loja no própria, é mayranabelle.iluria.com. É isso, cara. Obrigado pela sua presença. É, foi do caralho. Eu que agradeço o convite. Porra, desculpa aí qualquer coisa. Tamo junto. Sempre lembrando o convite aí. Na próxima, você divulga o teu material aqui. Beleza? Felipe Barbosa, muito obrigado pela sua presença, cara. Onde as pessoas te acham aí nas redes sociais e como elas podem fazer pra ajudar o teu trampo? Primeiramente, eu te agradeço. É, eu acho que a forma mais fácil de me encontrar é me achar primeiro no Instagram, né? Que é o Felipe Barbosa. Só não pode ser que Felipe esteja com dois T's, graças à minha bela mãe que decidiu colocar esse P duplicado no meio. É, então, encontrando o Instagram, você vai encontrar lá depois o Poda Voadora, que é o canal que eu tenho com meus três amigos, e o Felipe Barbosa, que é o meu outro canal com o meu nome. Já se inscrevendo lá no canal e curtindo os conteúdos, já vai estar ajudando bastante, porque lá eu já vou estar divulgando os livros, tanto os quadros completos, quanto os próximos que estão por vir ainda. Excelente. Eduardo, muito obrigado pela presença, cara. É uma honra, né, tê-los aqui. Falo em nome do Fuleiros, de toda a equipe. Muito obrigado pela presença. E onde que a galera pode te encontrar, se eles ainda não saibam disso? Beleza, galera. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Foi um prazer conhecer vocês aí, a galera também que participou. Muito maneiro conhecer o trabalho aí do pessoal. Pô, pra me encontrar, procura. Primeiro tem o meu blog, que é o filosofianerd.com.br. Vocês às vezes podem me escutar no Nerdcast também. As minhas redes sociais no Twitter e no Facebook, Eduardo Spor. No Instagram e no YouTube, é Tudo Spor. Então, essas são as principais aí. É isso. Reforço o convite aí de quando você está lançando um projeto novo, passar por aqui e dar um alô. E a gente ajuda você na divulgação. E é isso. Obrigado aí você que escutou a mais esse episódio aí do Fuleiros Pop. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço a todos aí. Tchau. Valeu. Falou. Abraço. Edu. Ih, será que perdemos o Edu? Será que ele dormiu, galera? Meu Deus. Alô? Alô? Não tô te ouvindo. Será que eu caí? Vocês estão me ouvindo, todo mundo? Pelo amor de Deus, dá sinal de vida aí? Estranho, eu tava ouvindo vocês normalmente aqui. Ah, o microfone dele tava... Aí, aí. Ah, boa. Bom, vou responder. Deixa eu só... Pera aí, vamos ver se ele volta. Alô? Alô? Alô? Alô? Tô me ouvindo? Voltei. Não, aqui tá funcionando. Internet aqui. Desculpa. Ó, não sei se o Craig. Beleza. Tá. Posso falar? Mas espero que seja. Não sei onde que eu parei. Ah, mete pau. O que vocês ouviram? Não sei. Deixa uma coisa aí. Vocês me ouvem? Pelo amor de Deus, alguém me ouve aí. Acho que eu caí de novo. Tô te ouvindo. Ah, boa. Boa, que susto, achei que eu tinha caído. Eu já tava chorando de novo. Falei, não é possível. Hoje não. Alô, tô me ouvindo? Alô, tô sim. Eu caí, desculpa. Beleza. Bom, eu não sei onde é que eu parei. Ajuda ele aí, Fred, porque eu também não sei porque eu caí, pô. Eu perguntei pra você? Não lembro. Perguntei, né? Perguntou sim, boa. Do desenho de geladeira, que eu esqueci agora, que eu sempre fico zoando ele. Vai. E aí, quem quiser responder, pelo amor de Deus, fica à vontade. Ah, peraí, só um pouquinho que eu acho que meu áudio falhou aqui. Peraí. Peraí, só um minutinho, eu vou ter que reconectar o fone. No problema. Aqui, oi, desculpa, voltei. Eu até perdi a pergunta, era sobre o material interno. Isso, se você. É isso.